braços me sinto bem. Em teus braços eu tenho paz. Em teus braços eu sinto amor. Em teus braços, desde meu Senhor. Em teus braços, meu Jesus, vou prosseguindo, alimentando a esperança de chegar naquele lindo céu de glória e esplendor. Em teus braços, meu Jesus, Senhor. Em teus braços não tenho medo. Em teus braços rechaço a morte. Em teus braços vou confiante. Em teus braços serei triunfante. Em teus braços, meu Jesus, vou prosseguindo, a esperança de chegar naquele lindo céu de glória e esplendor. Em teus braços, meu Jesus, Senhor. Em teus braços esqueço as mágoas. Em teus braços esqueço tudo. Em teus braços esqueço a dor. Em teus braços, meu fiel pastor. Em teus braços, meu Jesus, vou prosseguindo, alimentando a esperança de chegar naquele livro.